Macaco batendo punheta, macaco batendo punheta, macaco batendo punheta, macaco batendo punheta. Macaco ele se masturba, macaco ele se masturba, é um processo natural dos macacos. Nossa, natural dos macacos, macacos batendo punhetas. Macacos punheteiros, perdoe.